cicatrizes do que houve entre nós dois. É tão difícil esquecer, ainda ouço a tua voz. Será que você pensa em nós? Ainda ouço a tua voz. Será que vou?